Dois livros da autora Julieta Mendonça serão lançados na manhã deste sábado em Foz do Iguaçu. As obras são baseadas em experiências vividas pela própria autora, tanto na área financeira como nos tempos de orientação dos trabalhos de conclusão de curso. O lançamento será às 11 horas da manhã na Livraria Sebo Cultural. Em entrevista à CBN Foz, Julieta Mendonça trouxe detalhes sobre os livros. O título Reciclagem Financeira, por exemplo, propõe ao leitor uma mudança de atitude em relação ao tratamento dado ao dinheiro e aos bens materiais. As pessoas são muito complicadas em relação ao dinheiro. Elas não têm muita tranquilidade em relação a isso. Não sabem ser equilibradas, não sabem fazer um gasto de forma adequada. E no final do mês, elas têm que apertar o cinto, elas já estão sem dinheiro, nunca conseguem comprar aquela coisa, aquele sonho, aquela coisa que ela gostaria de comprar. E se preocupa excessivamente com o dinheiro. A reciclagem que eu proponho é, na verdade, a mudança de atitude, né? Mudança de ações e de atitude. Então, o que a gente propõe é uma reflexão sobre o dinheiro. Já o livro TCC Descomplicado é resultado de uma intensa vivência da profissional na orientação dos trabalhos de conclusão de curso. Neste contexto, ela busca desmistificar o trabalho que costuma tirar o sono dos acadêmicos. O livro TCC... ele é muito didático, vai direto ao ponto. São as coisas que eu digo aqui para os meus alunos, tá? E ele é cheio de exemplos. Então, vai às minúcias do TCC, as coisas mínimas que eles nem ouvem falar na faculdade, a gente põe aqui, abre tudo e exemplifica tudo. Todas as partes, o objetivo, como é para tirar o objetivo específico, do geral, a gente tem esses exemplos. Como é para fazer a introdução, a gente tem os exemplos. Entende? Então é tudo exemplificado e aí cada um coloca dentro do seu tema. O lançamento dos livros Reciclagem Financeira e TCC Descomplicado será realizado neste sábado a partir das 11 horas da manhã na Livraria Sebo Cultural, no centro de Foz do Iguaçu. Vaci Álvaro, para a CBN Foz.